O diabo está solto, mostrando seu novo tridente. Ele está mais bonito e afiou o seu novo tridente, pra fazer sangrar a alma de toda essa gente. O diabo tá solto, passeando no seu Chevrolet. De terno, gravata, ninguém desconfia quem é. Vai na igreja rezar, ele sabe que é preciso ter fé. O diabo tá solto, mexendo a sua panela. E a gente pra o sabor, sem saber que já está dentro dela. Em cada porta de casa, os cães começaram a latir. É que o diabo tá solto, os surdos já podem ouvir. Ele vai dar em dobro tudo aquilo que você não pedir. O diabo tá solto, cheio de boas e más intenções. Ele conserva o rabo e presta seus dois corações. Um pra minha descrença e o outro pra suas orações. O diabo está solto, mexendo a sua panela. E a gente prova o sabor, sem saber que já está dentro dela. Lá vem o diabo. Nosso poço secou, sem vezes e sem direção. Nosso passo mudou, sem vezes e sem direção. Todo mundo perdido, ninguém mais presta atenção. O diabo tá solto, e quanto mais torto, melhor. É que o diabo tá torto, e quanto mais solto, é pior. Pois quando desentorta, cada vez o bicho fica maior. Está solto, mexendo a sua panela. E a gente prova o sabor, sem saber que já está dentro dela. Hey! O diabo está solto, já não dá pra calar a sua voz. Porque da boca do inferno, o poder vem da sua voz. Então boa noite, baby, que Deus perdoe a todos nós. Muito barulho! Nós trouxemos o homem aqui pra vocês, meu recado. Isso aqui é uma lenda viva. The Last Man Standing. Muito barulho! Obrigado, senhor. Continue se divertindo. Marcelo Nova, meu pai, meu padrinho, meu parceiro, meu irmão, meu professor. Moleque!